atmosfera já mudou. Teu espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu espírito está aqui. Eu quero ver. Teu espírito está aqui.